você não entendeu. Até gritei seu nome, você não escutou. Te dei meu telefone, você nem me ligou. E o tempo foi passando, você nem se tocou. Mas agora longe, quer voltar pra mim. Apesar de tudo, vou dizer que sim. Sonhos à distância, as ilusões. Sonhos numa noite de solidão. De amor, mesmo sem sentido, com você eu vou. Feito aquele filme que a gente viu, dois apaixonados no final feliz. Oh, oh, oh, baby.